esquecidos. Calamos as vozes perante o grito da dor. Frases tão curtas, palavras vazias, que são faladas em momentos de frio amor. Onde está o porquê? Onde se esconde a razão? Ela está tão presente, de longe sentimos sua mão, que vem nos dizer